Como desapegar ou transcender? Eu já ouvi muita propaganda, desapega, desapega, desapega. Por que você não desapega, Bimala? É fácil? É fácil desapegar? E você? Você acha fácil desapegar? Você é desapegado de todas as pessoas? Você é desapegado dos problemas? Você consegue se desapegar, se desligar dos problemas? Ou melhor ainda, consegue transcender? É difícil, né? É fácil. Eu já vi muita gente que é desapegada, Bimala, das coisas dos outros, sabe? É, então. É fácil desapegar das coisas dos outros. Eu conheci muitas pessoas desapegadas das coisas dos outros. É, aí é fácil, né? Ai, não é fácil, não. Desapega, Bimala, estou tomando água. Ei, desapega do tempo, o que, que é isso? Transcenda o tempo. Ah, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá bom, sim. Não é fácil não, viu, Krishna Balarama Arada. Calma, Bimala, desapega. Calma aí, tranquilo, transcenda. Eu não estou enrolando, estou falando aqui, abrindo o programa. Nós vamos ler. É, nesse programa nós vamos ler tranquilamente o Shrimad Bhagavatam, o livro de Krishna, se der tempo, né? Você já começa a me apavorar. Quanto mais você me apavora, tá vendo? Eu já erro tudo, ó. Quanto mais você me apavora, mais eu erro, mais eu fico enrolando sem querer, não, fica travando, fica me... Quanto mais me apressa, mais devagar eu vou, mas é automático, é a natureza. Eu sou ruim de serviço. Parar de falar, então tá bom. Então vamos ver como desapegar ou transcender com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namusute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Nossa, Bimala, esse ventilador está muito forte, hein? Desapegar dele. Transcenda. Outra é que a voz vai sumindo, tem que forçar a voz para sair, Bimala. Muito calor, muito frio, dá problema na voz. A minha voz não sai, Bimala. Deixa eu engraxar a garganta aqui. Nossa, não é fácil não, viu? É fácil desapegar das coisas dos outros, viu? Desculpem. Bom, vamos ler aqui o Bhagavad Gita. Tomara que eu nunca me desapegue do Bhagavad Gita, né? Vamos tentar cantar aqui o verso 26 do capítulo 14. Mancha jovia bicharena bhakti jogena sevate sagunam samati tyaitam brahma buyaya kalpate. Tradução palavra por palavra. Man, a mim. Cha, também. Jaha, pessoa. Avyabhicharena, sem falta. Bhakti Jogena, através do serviço prático e amoroso a Deus. Sevate, rende serviço. Saha, ele. Gunan, todos os modos da natureza material. Samatitya, transcendendo. Etan, tudo isto. Brahmabhuyaya, ser elevado à plataforma de Brahman. Kalpate, é considerado. Tradução completa. Aquele que se ocupa completamente em serviço prático e amoroso a Deus, que não cai em nenhuma circunstância, transcende imediatamente os modos da natureza material e desse modo chega a um nível de Brahman. Então este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Ele perguntou, né, qual é o meio para alcançar a posição transcendental? Qual o meio para transcender? Como se explicou antes, o mundo material age sob o encanto dos modos da natureza material. A pessoa não deve se perturbar com as atividades dos modos da natureza. É, frio, calor, chuva, seca. E, em vez de colocar sua consciência em tais atividades, ela pode transferir a sua consciência para as atividades de Deus, Krishna. As atividades de Krishna são conhecidas como Bhakti Yoga, ou seja, agir sempre para Deus, Krishna. Isso inclui não somente Krishna, mas suas diferentes expansões plenárias, tais como Rama e Narayana. Ele, Krishna, tem inumeráveis expansões. Considera-se que a pessoa que está ocupada no serviço prático e amoroso a qualquer uma das formas de Deus, Krishna, ou de suas expansões plenárias, está situada transcendentalmente. Está vendo? É uma forma de transcender. Quer dizer, a única forma que dá resultado eterno, né? Deve-se notar também que existem muitos paliativos, mas o que resolve definitivamente é essa fórmula. Deve-se notar também que todas as formas de Krishna são completamente transcendentais, bem-aventuradas, plenas de conhecimento e eternas. Tais personalidades de Deus são onipotentes e oniscientes, e elas possuem todas as qualidades transcendentais. Assim, se a pessoa se ocupa no serviço a Krishna ou nas expansões de Krishna com determinação infalível, ainda que estes modos da natureza material sejam muito difíceis de sobrepujar, ela pode sobrepujá-los facilmente. Isto já foi explicado no 7º capítulo. A pessoa que se rende a Krishna supera imediatamente a influência dos modos da natureza material. Estar em consciência de Krishna ou em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significa adquirir a qualidade de Krishna. Está vendo? Quem se ocupa na consciência de Krishna adquire a qualidade de Krishna. Como quem se ocupa numa fogueira adquire calor. O Senhor Krishna diz que sua natureza é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, e que as entidades vivas são partes e parcelas dele, como as partículas de ouro são partes de uma mina de ouro. Desse modo, a posição transcendental da entidade viva é tão boa como o ouro, tão boa como Krishna em qualidade. A diferença de individualidade continua, pois de outra forma, Bhakti Yoga não teria sentido. Bhakti Yoga significa que o Senhor Krishna existe, o devoto de Krishna existe e a atividade de intercâmbio de amor entre o Senhor Krishna e o devoto existe. Portanto, a individualidade de duas pessoas está presente na Suprema Personalidade de Deus e na pessoa individual. Senão, não há sentido para a Bhakti Yoga.

Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Ah, não, isso aqui é demais. Lembrar o nome do capítulo, isso aqui é demais, Bimala. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos exatamente onde está se falando que quando a mente e os sentidos de alguém são atraídos por objetos dos sentidos em busca de gozo dos sentidos, a mente fica agitada. Como resultado de pensar continuamente em objetos dos sentidos, sua verdadeira consciência quase se perde, assim como a água de um lago que é sugada pouco a pouco pela grama crescida em suas margens. Está vendo? Pensa na coisa errada, faz a coisa errada, perde a consciência. Confunde a memória, fica irado, e aí vem a loucura, né? E aí faz loucura, só loucura, todo mundo louco. Este verso explica muito bem como nossa consciência de Krishna original poluiu-se e, pouco a pouco, quase nos esquecemos de nossa relação com o Senhor Supremo Krishna. O verso anterior recomenda que devemos nos manter sempre em contato com o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, para que o fogo ardente do serviço prático e amoroso a Ele possa gradualmente reduzir às cinzas os desejos materiais e possamos nos libertar da repetição de nascimentos e mortes. Esta é também a forma pela qual podemos manter indiretamente nossa fé inquebrantável nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Aí muita gente fala, mas como eu vou fazer serviço devocional? Como eu vou fazer serviço a Deus se eu estou longe de tudo e de todos? Eu sei o que é isso, viu, gente boa? É, pelo menos essa realização eu tenho. Eu e a Bimala, nós estamos a 600 quilômetros do templo mais perto da gente. Então, para você ter uma ideia, né? Mas você que está longe de tudo também, né? Você pode fazer serviço prático e amoroso a Deus. Aliás, o serviço que mais agrada a Deus, que é ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento. Está vendo? Aí, se você fizer isso, se você ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento do Bhagavad Gita, do Shrimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, ou do Néctar da Devoção, né, os quatro livros básicos, para não errar, né? Para não errar, você vai nesses aí, os quatro livros básicos. E aí, o que você faz? Você copia, cola, ou então você compra o Bhagavad Gita, como nós falamos aí, ó. Compra o Bhagavad Gita normal aí, todo dia 25 você esquece um por aí. Ou então você vende, você empresta, você aluga, sei lá. Aí é com você, como você vai ajudar a espalhar esse conhecimento é com você. E quem faz isso, né? Krishna fala que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso, do que a pessoa que espalha o conhecimento que está no Bhagavad Gita como ele é. Então, não existe essa de estou longe de tudo. Longe é melhor ainda, porque tem mais gente para você dar esse conhecimento do Bhagavad Gita como ele é. E aí, como o Prabhupada acabou de falar, você mantém a sua fé, você mantém a sua purificação, vai se purificando, vai se limpando a mente e o coração e vai destruindo todos os pecados passados e a fé fica inabalável. Porque não tem jeito, né? Como que você vai ajudar a distribuir esse conhecimento se você não tem o conhecimento? É para ler também, né? Muita gente acha que os livros... Prabhupada falava isso, né? Vocês acham que meus livros são só para serem distribuídos? Não, meus livros são para serem lidos. Isso mesmo, como a gente está lendo aqui, né? Por isso que a gente lê o Bhagavad Gita todo dia aqui na rádio krishnafm.com.br. Quando permitirmos a mente que pense continuamente em gozo dos sentidos, ela torna-se a causa de nosso cativeiro material, ela nos prende. Se tudo o que existe em nossa mente é gozo dos sentidos, gozar a vida, né? Mesmo que desejamos a consciência de Krishna, Pela prática contínua, não conseguiremos nos esquecer dos objetos de gozo dos sentidos. Se alguém adotar a ordem de vida renunciada, mas não for capaz de controlar a mente, ele pensará nos objetos de gozo dos sentidos, a saber, família, sociedade, casa de luxo e etc. Mesmo que vá aos Himalaias ou à floresta, sua mente continuará pensando nos objetos de gozo dos sentidos. Dessa maneira, aos poucos, sua inteligência será afetada. Quando a nossa inteligência é afetada, perdemos nosso gosto original pela consciência de Krishna. E aí, tchau, serviço prático e amoroso a Deus, tchau, purificação da mente e do coração, tchau, consciência de Deus, e aí a gente mergulha de novo no oceano de ignorância. O exemplo dado aqui é muito apropriado. Se um grande lago é coberto ao redor por grama kusha crescida, da altura de colunas, a água seca. Da mesma forma, quando as grandes colunas de desejo material aumentam, a água limpa da consciência seca. Portanto, estas colunas de grama kusha devem ser cortadas ou jogadas fora desde o início. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que, se desde o começo não cuidarmos do mato indesejável nos arrozais, os agentes fertilizantes ou a água serão consumidos pelo mato e o arroz definhará. O desejo material de gozo dos sentidos é a causa de nossa queda neste mundo material. E assim sofremos das três espécies de misérias e da repetição de nascimentos, morte, velhice e doenças. Contudo, se voltarmos nossos desejos para o transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, nossos desejos purificar-se-ão. Não podemos eliminar os desejos. Precisamos purificá-los das diferentes designações. Se vivemos pensando em ser membros de uma nação, sociedade ou família em particular, ou partido político, né? Agora já está dando a febre, né? A ilusão está correndo solta aí. Não, porque esse candidato, aquele candidato, esse plano de governo, esse outro plano aqui, isso e aquilo. Cuidado, gente, isso aí é pura ilusão. Isso aí, na verdade, o que é? Vikarma, né, Bimala? Ação que não deve ser praticada. Vikarma. Nós temos que agir ou praticar a karma e não vikarma. Então precisamos nos purificar das diferentes designações. Se a gente vive pensando em ser membros de uma nação, sociedade ou família em particular e meditando nessas coisas, ficamos fortemente enredados na vida condicionada de nascimentos e mortes. Quer salvar o mundo, quer salvar o país, salva nada, isso aí é ação material e toda ação material gera um resultado material. É como tem aí pessoas que o povo acredita que são santos, né? São pessoas santas ou são líderes espirituais, é nada. Você vê o plano dele, o último aí que o pessoal fica endeusando aí, achando que ele é um santo, que é um líder espiritual. O que, que ele queria fazer? Eu quero salvar o meu povo, salvar o meu país. Isso, poxa vida, isso é puro materialismo. Isso é puro materialismo, ilusão. Ilusão desse líder, desse suposto líder religioso ou líder espiritual. Eu quero salvar o meu povo, salvar o meu país. Ah, socorro, sai dessa ilusão. Isso aí é a maior maia. A maior ilusão, né? Mas se nossos desejos se dirigem ao serviço do Senhor Krishna, eles se purificam. E assim nos livramos de imediato da contaminação material. Não, porque eu sou de direita. Não, eu sou de esquerda. Nós somos almas. Nós somos Krishna Dasas. Servos eternos de Deus, Krishna, não somos não somos e não temos nada a ver com essas contaminações materiais, essas ilusões. Sai fora disso, meu amigo. Sai fora disso, minha amiga. Senão você vai quebrar a cara mais uma vez, vai se frustrar, se decepcionar e vai cometer ações proibidas. E vai ter que colher o resultado, né? Fazer o quê? Aquele que se desvia de sua consciência original perde a capacidade de se lembrar de sua posição anterior ou de reconhecer a sua posição atual. Perdida a lembrança, todo conhecimento adquirido baseia-se num alicerce falso. Quando isso acontece, os acadêmicos eruditos consideram que a alma está perdida. A entidade viva, ou a alma, que somos nós, né, é sempre existente e eterna. Embora ela não possa se perder, os acadêmicos eruditos dizem que ela se... Calma, estou ladeando a página. Ela se perde quando o verdadeiro conhecimento deixa de funcionar. Esta é a diferença. Ah, eu sou de centro. Tenho centro também, Bilma. Não, eu sou de esquerda. Não, eu sou de direita. Não, eu sou do centro. Eu sou do centro. Eu sou extrema esquerda, extrema direita. Eu sou a alma. Acorda, alma. Eu sou a alma. E o que, que a alma faz? Serviço prático e amoroso a Deus e aos devotos de Deus. O resto é ilusão, o resto é perda inútil de tempo. Então, quando ela perde, quando o verdadeiro conhecimento deixa de funcionar, né? Quando ela se ilude, ela perde tudo, consciência, conhecimento. E quando o verdadeiro conhecimento deixa de funcionar, esta é a diferença entre os animais e os seres humanos. Segundo filósofos menos inteligentes, os animais não têm alma. Oh, Prabhupada foi bonzinho aqui nesse momento. Segundo filósofos menos inteligentes, os animais não têm alma. Quem faz isso? Prabhupada já falou, quem pensa assim é um patife, é um demônio, né? Por quê? Porque ele mata os animais, come os animais, não tem alma mesmo, o animal não tem alma. Já conhece essa história, né, Bima? Nós já fizemos um programa sobre isso, né? Então... Os supostos religiosos, supostos líderes espirituais acreditam nisso, que o animal não tem alma. Eu não vou nem falar mais nada. Quer dizer, falar nada, eu nunca falei, eu só repito. Segundo filósofos menos inteligentes, os animais não têm alma. Mas, na verdade, os animais têm alma sim. Entretanto, devido à ignorância grosseira dos animais, parece que eles perderam suas almas. Sem a alma, o corpo não pode se mover. Esta é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Quando a alma está fora do corpo, diz-se que o corpo está morto. A alma é considerada perdida quando não demonstra conhecimento apropriado. Nossa consciência original é a consciência de Krishna, porque somos partes integrantes de Krishna. Quando desviamos esta consciência e caímos na atmosfera material que polui a nossa consciência original, julgamos ser produtos dos elementos materiais. Assim, perdemos nossa verdadeira lembrança de nossa posição como partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Assim como um homem adormecido se esquece de si mesmo, dessa maneira, quando se reprime as atividades da consciência apropriada, todas as atividades da alma perdida são realizadas sobre alicerce falso. No momento atual, a civilização humana está agindo sobre uma falsa plataforma de identificação corpórea. Portanto, pode-se dizer que as pessoas da era atual perderam suas almas. E, neste sentido, elas não passam de animais. É por isso que Prabhupada fala, o mundo, né, os países ou as sociedades são sociedades de cães e gatos, são animais. Não há obstáculo mais forte ao nosso interesse próprio do que pensar haver outros assuntos mais proveitosos do que nossa autorrealização. Vamos parar aqui então. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, então a próxima opção já está passando aqui, é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, pronto. Primeiro canto está completo, você já encomenda o seu, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. E agora, Bimala, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Tá vendo? Deu tempo, tá dando tempo de sobra. É, só começar a falar demais, aí acaba com o tempo. Então vamos lá. Mas tem que cantar, Bimala? É o padrão, né? É o padrão, tem que cantar. Tá bom, então vamos tentar, né? Vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Calma, agora tem que achar onde estava lá, onde parou, está aqui. Já achei. Vamos lá, calma, Bimala, tem que tirar o X. Esse é o X da questão, tirar o X. Agora salvar, torcer para não travar. E vamos descer, tá. Paramos aqui, onde Uddhava apreciou a posição exaltada das vaqueirinhas e desejou cair e pôr a poeira dos pés delas em sua cabeça. Mesmo assim, ele não se atreveu a pedir para as vaqueirinhas oferecerem a poeira de seus pés. Talvez elas não concordassem. Por isso, ele desejou ter sua cabeça untada com a poeira dos pés das vaqueirinhas, sem o conhecimento delas. Ele desejou se tornar uma pequena moita de grama ou ervas na terra de Vrindavan. As vaqueirinhas estavam tão atraídas... Acho que eu aumentar mais um pouquinho... Não, ainda bem, está aqui, Bima. Pensei que tinha sumido. As vaqueirinhas estavam tão atraídas por Krishna que quando ouviam a vibração da flauta dele, instantaneamente deixavam suas famílias, filhos, honra e recato feminino e corriam para o local onde Krishna estava. Elas não consideravam se passavam pela estrada ou através das selvas. Imperceptivelmente, a poeira dos pés delas era concedida a pequenas relvas e ervas de Vrindavan. Sem ousar pôr a poeira dos pés das vaqueirinhas em sua cabeça, Uddhava aspirou em ter um nascimento futuro na posição de moita de grama e ervas. Assim ele seria capaz de ter a poeira dos pés das vaqueirinhas. Uddhava apreciou a fortuna extraordinária das vaqueirinhas, que se livraram de todos os tipos de contaminação material, por colocar em seus belos e elevados seios os pés de lótus de Deus, Krishna, que não são somente adorados pela deusa da fortuna, mas por semideuses muito exaltados, como Brahma e o Senhor Shiva, e que são objetos de meditação de grandes yogis dentro de seus corações. Assim, Uddhava desejou ser capaz de orar constantemente para ser honrado pela poeira dos pés de lótus das vaqueirinhas. O canto das vaqueirinhas sobre os passatempos transcendentais do Senhor Krishna se tornaram célebres em todos os três mundos. Cadê? Ah, tá. Ei, ai, ai. Ah, tô tentando aumentar a letra aqui, Bimo. Tá, tá aqui. Depois de viver em Vrindavana por alguns dias, Uddhava desejou voltar para Krishna e implorou permissão para partir a Nanda Maharaja e Yashoda. Ele teve o encontro de despedida com as vaqueirinhas e, depois de pedir a permissão delas, também montou em sua carruagem e partiu para Mathura. Quando Uddhava estava para partir, todos os habitantes de Vrindavana, liderados por Nanda Maharaja e Yashoda, vieram se despedir dele e presenteá-lo com vários tipos de bens valiosos guardados em Vrindavana. Eles expressaram seus sentimentos com lágrimas nos olhos, devido a seu intenso apego por Krishna. Esse apego é liberado, né? O único apego liberado é esse, né? Se apegar em Deus, se apegar em Deus, se apegar em Krishna. É porque quando você se apega em Krishna, você desapega de todo o resto. Todos eles desejaram a bênção de Uddhava. Eles desejaram sempre lembrar as atividades gloriosas de Krishna e queriam suas mentes sempre fixas em seus pés de lótus, suas palavras sempre dedicadas a glorificar Krishna e seus corpos sempre dedicados a se prostrar e constantemente se lembrar dele. Essa prece dos habitantes de Vrindavana é o tipo super excelente de autorrealização. Esse método é muito simples: fixar a mente sempre nos pés de lótus de Krishna, falar sempre sobre Krishna, sem transmitir nenhum outro assunto de matéria, e ocupar o corpo no serviço de Krishna constantemente. Especificamente nesta forma humana de vida, a pessoa deve dedicar a sua vida, seus recursos, palavras e inteligência para o serviço do Senhor Krishna. Esses tipos de atividades só podem elevar um ser humano ao nível mais alto de perfeição. Esse é o veredito de todas as autoridades. Os habitantes de Vrindavana disseram: pelo desejo de autoridade suprema e de acordo com os resultados de nosso próprio trabalho, podemos tomar nosso nascimento em qualquer parte, mas não importa onde nascemos. Porém, nossa única prece é que simplesmente possamos estar dedicados à consciência de Krishna. Um devoto puro do Senhor Krishna nunca deseja ser promovido aos planetas celestiais ou mesmo para as moradas eternas, Vaikuntha ou Goloka Vrindavana, porque ele não tem desejo pela sua própria satisfação pessoal. Um devoto puro considera tanto o céu quanto o inferno no mesmo nível. Sem Krishna, o céu é o inferno, e com Krishna, o inferno é o céu. Quando Uddhava honrou suficientemente a adoração dos devotos puros de Vrindavana, retornou para Mathura e para seu mestre Krishna. Depois de oferecer respeitos por se prostrar perante o Senhor Krishna e Balarama, ele começou a descrever a maravilhosa vida devocional dos habitantes de Vrindavana. Ele presenteou todos os presentes dados pelos habitantes de Vrindavana a Vasudeva, o pai de Krishna, e o Grasina, o avô de Krishna. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 46 de Krishna, entrega da mensagem de Krishna para as vaqueirinhas. Capítulo 47. Krishna satisfaz seus devotos. Por dias seguidos, Krishna ouviu de Uddhava todos os detalhes da visita a Vrindavana, da condição de seu pai e mãe, e das vaqueirinhas, e dos meninos pastores de vacas. O Senhor Krishna ficou plenamente satisfeito que Uddhava foi capaz de consolá-los com sua instrução e com a mensagem entregue a eles. O Senhor Krishna então decidiu ir à casa de Kubja, a mulher corcunda que o satisfez ao oferecer-lhe sândalo quando ele entrava na cidade de Mathura. Como está afirmado no Bhagavad Gita, Krishna sempre tenta satisfazer os seus devotos, e os devotos tentam satisfazer Krishna. Os devotos sempre pensam em Krishna dentro de seus corações, assim Krishna também pensa em seus devotos dentro de si. Quando Kubja foi convertida numa bela moça da sociedade, queria que Krishna fosse à sua casa para que ela pudesse tentar recebê-lo e adorá-lo de seu próprio jeito. Moças da sociedade geralmente tentam satisfazer os seus clientes por oferecerem seus corpos para os homens desfrutarem. Porém, essa moça da sociedade, Kubja, estava na realidade cativada por uma luxúria em satisfazer os seus sentidos com Krishna. Quando Krishna desejou ir à casa de Kubja, ele certamente não tinha desejo de satisfação sensual. Quando forneceu a polpa de sândalo para Krishna, Kubja já tinha satisfeito seus sentidos. Com o pretexto da satisfação sensual dela, ele decidiu ir à casa dela, não realmente por satisfazer ou por satisfação sensual, mas para transformá-la numa devota pura. Krishna é sempre servido por muitos milhares de deusas da fortuna. Por isso, ele não tem nenhuma necessidade de satisfazer os seus sentidos por ir a uma moça da sociedade. Entretanto, porque ele é bondoso com todos, decidiu ir até lá. É dito que a lua não retira o seu brilho do quintal de uma pessoa desonesta. Similarmente, a misericórdia transcendental de Krishna nunca é negada a ninguém, tanto se a pessoa prestar serviço a ele por meio da luxúria, ira, medo ou amor puro. Na coleção Shri Chaitanya Charitamrita é dito que se alguém deseja servir Krishna e ao mesmo tempo deseja satisfazer os seus próprios desejos, luxuriosos, Krishna tratará disso para que o devoto esqueça o desejo luxurioso e se torne plenamente purificado e constantemente dedicado ao serviço dele. A fim de cumprir a sua promessa passada, Krishna, junto com Uddhava, foram à casa de Kubja. Quando Krishna chegou à casa dela, ele viu que estava completamente decorada de forma a excitar os desejos luxuriosos de um homem. Isto sugere que havia vários quadros de nu, no topo dos quais havia toldos e flâmulas bordadas com colares de pérolas, junto com camas confortáveis e poltronas estofadas. Os quartos tinham colares de flores e eram muito bem aromatizados, com incenso e borrifados com água perfumada. E os quartos eram iluminados com boas lâmpadas. Quando Kubja viu que o Senhor Krishna veio à sua casa a fim de cumprir a sua visita prometida, ela se levantou imediatamente da cadeira para recebê-lo. Acompanhada de suas muitas amigas, ela começou a falar com ele com grande respeito e honra. Depois de oferecer-lhe um bom lugar para sentar, ela adorou o Senhor Krishna de uma forma justamente adequada para sua posição. Uddhava foi similarmente recebido por Kubja e suas amigas. Entretanto, ele não estava num nível igual ao de Krishna e simplesmente se sentou no chão. Sem perder tempo, como se faz nessas situações, Krishna entrou no quarto de Kubja. Nesse meio tempo, Kubja tomou o seu banho e passou polpa de sândalo no seu corpo. Ela se vestiu com roupas finas, joias preciosas, ornamentos e colares de flores. Ela mascava nozes de betel e outros comestíveis intoxicantes e borrifou-se com essências. Assim, ela apareceu perante Krishna. Seu olhar sorridente e olhos que se moviam estavam cheios de recato feminino e ela ficou graciosa na frente do Senhor Krishna, que é conhecido como Madhava, o esposo da deusa da fortuna. Quando Krishna viu que Kubja hesitava para chegar perto dele, ele imediatamente pegou-a pela mão, que estava decorada com pulseiras. Com grande afeição, ele a trouxe para perto de si, e a fez sentar a seu lado. Simplesmente por ter fornecido anteriormente polpa de sândalo para o Supremo Senhor Krishna, Kubja se tornou livre de todas as reações pecaminosas e elegível para desfrutar com ele, Krishna. Ela então pegou os pés de lótus de Krishna e colocou-os em seus seios, que queimavam com o fogo ardente da luxúria. Ao cheirar a fragrância dos pés de lótus de Krishna, ela ficou imediatamente aliviada de todos os desejos luxuriosos. Então ela foi autorizada a abraçar Krishna com seus dois braços e assim mitigou seu desejo a muito estimado de ter Krishna como visitante em sua casa. Calma, Bimala. Está afirmado. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? Está afirmado no Bhagavad Gita que, sem estar livre de todas as reações pecaminosas materiais, a pessoa não pode se dedicar ao serviço amoroso e transcendental do Senhor Krishna. Simplesmente por fornecer polpa de sândalo para Krishna, Kubja foi recompensada dessa forma. Ela não foi treinada para adorar Krishna de nenhuma outra forma, por isso ela queria satisfazer Krishna com sua profissão. Está confirmado no Bhagavad Gita que o Senhor Krishna pode ser adorado, até mesmo pela profissão da pessoa, se for oferecida sinceramente para o prazer do Senhor. Kubja, então disse a Krishna: meu querido amigo, bondosamente fique comigo pelo menos por alguns dias. Desfrute-me. Você e seu amigo de olhos de lótus, não posso deixá-lo imediatamente. Por favor, atenda o meu pedido. Como está afirmado nas versões védicas, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, possui múltiplas potências. De acordo com a opinião dos sábios, Kubja representa a potência Purusha Shakti de Krishna, da mesma forma que Shrimati Radharani representa sua potência Chit Shakti. Apesar dela pedir para Krishna ficar por alguns dias, Krishna polidamente frisou que não era possível ele ficar. Krishna visita este mundo material ocasionalmente, enquanto que sua conexão com o mundo transcendental é eterna. Krishna está sempre presente, tanto nos mundos transcendentais Vaikuntha quanto no planeta Goloka Vrindavana. O termo técnico para a presença dele no mundo transcendental é Prakata Lila. Depois de satisfazer Kubja com palavras doces, Krishna voltou a seu lugar junto com Uddhava. Há um aviso no Shrimad Bhagavatam que Krishna não é adorado facilmente porque ele é a Suprema Personalidade de Deus, o líder entre todos os Vishnu Tattvas. Adorar Krishna ou ter associação com ele não é uma tarefa muito fácil. Especificamente, há um aviso para os devotos que estão atraídos a Krishna através do amor conjugal. Não é bom para eles desejar ter satisfação sensual com a associação direta com Krishna. Na realidade, as atividades de satisfação sensual são materiais. No mundo transcendental, há sintomas como beijar e abraçar. Entretanto, não existe o processo de gratificação sensual como existe no mundo material. Essa advertência é especificamente para aqueles conhecidos como devotos fingidos, os quais tomam por certo que Krishna é um ser humano comum. Eles desejam desfrutar a vida sexual com ele de forma pervertida. Só loucura, né? Numa relação transcendental, satisfação sensual é bem insignificante. Qualquer um que deseje uma relação de gratificação sensual com Krishna deve ser considerado menos inteligente. Sua mentalidade precisa ser reformada. Pouco tempo depois, Krishna cumpriu a sua promessa de visitar a Krura na casa dele. Ah, para aqui. Então tá, vamos parar aqui. Vou marcar. Tá marcado, pronto. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, né?